Deus é um cara gozador, adora brincadeira. Pois pra me jogar no mundo tinha um mundo inteiro. Mas achou muito engraçado, me bota cabreiro. Na barriga da miséria nasci brasileiro. Eu sou do Rio de Janeiro. Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar, ó nega. E se Deus não dá, como é que vai ficar, ó nega? A Deus dará, a Deus dará. Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará. Ha! Não vou duvidar, ó nega. E se Deus negar, eu vou me indignar e chega. Deus dará, Deus dará. Jesus Cristo ainda me paga um dia, ainda me explica como é que pôs no mundo essa pobre titica. Vou correr o mundo afora, dar uma canjica, que é pra ver se alguém se embala, um ronco na cuica. Aquele abraço pra quem fica, meu irmão. Deu? Dá. Dará. Não vou duvidar, ó nega. E se Deus negar, como é que vai ficar, ó nega? A Deus dará, a Deus dará. Diz que tem, diz que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar, ó nega. E se Deus negar, eu vou me indignar e chega. Deus dará, Deus dará. Deus me deu mãos de veludo pra fazer carícia. Deus me deu muitas saudades e muita preguiça. Deus me deu pernas compridas e muita malícia pra correr atrás de bola e fugir da polícia. Um dia ainda eu sou notícia. Se liga aí, hein? Dará. Não vou duvidar, ó nega. E se Deus não dá, como é que vai ficar, ó nega? A Deus dará, a Deus dará. Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar, ó nega. E se Deus negar, eu vou me indignar e chega. Deus dará, Deus dará. Deus me fez um cara fraco, desdentado e feio. Pele e osso simplesmente, quase sem recheio. Mas se alguém me desafia e bota a mãe no meio, eu dou porrada 3x4 e nem me despenteio, porque eu já tô de saco cheio. Vocês não sabem, mas o Chico Buarque é o meu verdadeiro pai.